Era só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. Nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você se ainda existe amor. Eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não se segura cai da carona do amor, do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Eu ainda te amo tanto. Era só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. Nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você se ainda existe amor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não se segura cai da carona do amor, do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor.